povo buscando na marra. Cordão de ouro e não de lata, o melhor carro do ano. Rica chorando e não foi roubada, no, no, no. Nosso ar tem peso, enfiando essas migalhas. Meu povo buscando na marra, cordão de ouro e não de lata, o melhor carro do ano. Rica chorando e não foi roubada, no, no, no. Nosso ar tem peso, enfiando. Meu coração é de pedra, só os mortos conhecem o fim da guerra. Morando no estado que quando não mata te cega. Trabalho na aproximação do inimigo, que na hora e lugar exato eu mostro que eu não brinco. Sou bom de brigadeiro dos baile do Adega Zoom. A pressão que nós metia nos contra do outro bairro. A rua ensina psicologia em modo abstrato. Então me diz como eu vou aceitar pra seguidor de Bolsonaro. Diploma na mão, cano na cintura, motorizado ninguém me segura. Mas o fascista morto pelo o motoqueiro fantasma da rua, empoderado pelo governo antigo, mostrando sua face nazista. Teu privilégio não vai te salvar da temporada de caças racistas. Minha pele é cor do crime, a tua raça é pura. Quero ver teu sangue azul escorrendo pela tua nuca. T3R na caneta é embaçado. Letra antigravitacional brutal, como não ter comida no prato. Não sou de esquerda nem de direita, quero estudo pras crianças. Informação pro desinformado, conhecimento pros vingança. Queria me aposentar, mas tá difícil. Olha o estrago como um tapa do King Kong. Firmar ilegal 4. A morte sempre foi negócio entre vilas e vielas. Sangue de preto é o novo pix do celular. Tesla, limonada de rimador por ser segurança. Amassado no chão, sou violento em cada frase. E a história vem de ambição. Copia e se apropria da minha cultura. Populariza e diz que o rap não tem cor. Pode fazer, mas não esquece. Saindo da tua, pregando igualdade no lugar onde foi o negro que criou. Meu povo buscando na marra, cordão de ouro e não de lata, o melhor carro do ano. Rica chorando e não foi roubada, no, no, no. Nosso ar tem peso, enfiando essas migalhas. Meu povo buscando na marra, cordão de ouro e não de lata, o melhor carro do ano. Rica chorando e não foi roubada, no, no, no. Nosso ar tem peso, enfia no...